Capítulo 36. Eliú continuou a falar. Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos. Coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo. Mostra-lhes que pecaram, sendo orgulhosos. Chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas, por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem e por meio da adversidade obtém sua atenção. Jó. Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado para que a riqueza não seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento. Afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer nem lhe dizer, agiste mal. Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois a destila em chuva. As nuvens derramam a chuva, e a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos, governa os povos e lhes dá comida com fartura. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença, e a tempestade, sua ira indignada.